pensando à base de prensado, fritando os neurônios queima como baseado, enrolado junto aos problemas, sempre preocupado. Eles apertam as algemas dos meus aliados. Sabemos do esquema e o resultado de tudo é que nada valeu a pena. Mas problema mesmo assim, o sangue suga que te drena. Fuga ou nós te empena, remadores contra o mar de horrores em sol, pisando em flores, dispensando amores. Eu quero cores a mais do que cinza, jogando as cinzas na sua sala, seis da paricala. Seu padrão não padroniza, nós que rala pra curtir uma brisa em paz. Aqui jaz, quando nós te mobiliza e faz seu crânio de hospedaria. Moradia arcaica, infelizmente é o nível do dom da maioria. Like é a minha opinião e eu já sabia que as ideias são fracas e hoje nós não pagamos hospedia. Esse meu lápis só sem ponta, por aqui a vida é contra, então anota. Só de grafite que eu fiz as contas, já gastei uma nota e tô com três malas prontas. No caminho nós te conta, sempre que a gente apronta é uma cota. De ideia te desmonta, com seis pés na porta viemos prestar a conta. Eu entre ruas, né, o escuro que me assusta. A voz grossa me causa agonia. Corro do couro que come e causa choro noite e dia. Quem diria que aos 23 eu ia tá viva, já que minha carne é caçada desde minha alforria. Carne taxada, escolher profissões femininas, o que orienta minha entrada na porta do correio. Pódio, alimentada por motivos óbvios. Tive minha cor banhada em piscinas de ócio. Eu sou retrato dos meus ancestrais que foram mortos pela ambição de brancos porcos. Ocos pocos agora, bueiros são nossos portos. Portões abertos declaram a sessão do povo, dentes de ouro, poder pro povo. Eu tô pro povo, fragmentando o armamento pro meu bolso. Eu vim daqui sedenta, eu vim, venci, senti, comprometi antes de me exibir. RC diz, rumo à raiz, e é logo ali. BH Galópolis, essa metrópole é pra quem sobe, não pra quem fode. Penso que a sorte seja um ego firme e forte. Penso que a sorte me contempla em dotes. Adivinham o que vão dizer, já posso prever quem vai se envolver. Adivinham o que vão dizer, já posso prever quem vai se envolver. Pra nós a noite é diferente, já que é vista de outro lado. Sobrevivência, lei do combo, os conceitos desfigurados. Testamos paciência enquanto vocês testou com a gana. Cês são uns vizinhos bacana e grama verde, não me engana. Eu vim plantar com meu trabalho, irrigar com suor. Meta traçada, missão dada, é bem mais do que seu melhor. O céu longe de seu limite, essa verdade te engasga. Já que dinheiro nenhum te compra, talento com massa. Cês fingiram me ajudar, tive que aceitar esmola. Eu me criei nesse deserto onde água suja é Coca-Cola e traz. Mas pra cá que tamo recrutando ódio, competição sem vencedor, já que sequestrou. Tramo pode fugar pela porta da frente, foda-se o anonimato. Noroeste já tem alvo e tá cuspindo desacato. Foda-se o anonimato, é noroeste no assalto. Não tem conga, sei com os ratos. Esse meu lápis só sem ponta, por aqui a vida é contra, então anota. Os ratos bolaram, monopolizaram o queijo. Se cale para sempre, eu reclame agora. Eu não tô exaltado, eu só falo do que eu vejo. Sou canário que não pretende cantar em gaiola. Amolei a lança antes de entrar com o pé direito. Máximo respeito a todos os irmãos, com meu respeito. Me deu direito de conversar com o prefeito, indagar de alguns conceitos com meus dois pés no peito. Mas quem fere será ferido e o ferido quer ferir. Se vira, se virino, quem mandou nascer aqui. Sem divisão de cena, tamo pra contribuir. Fortalecendo o barraco pro castelo usufruir. Eu tô atrás do faz-me rir, nem aí pros tititi. Arriscamos até umas horas, não morri, tamo aí. Eu vejo a presença do fim, é como a brasa do fininho. Quando tiver bom pra nós.